DJ Daniel Vídeos de São Francisco, Minas Gerais. Ela tem 17, mas o corpo é de cavalona no intino snap. Eu vou ver bebezona no intino face. Eu vou ver bebezona no intino snap. Eu vou ver bebezona. Chamei ela pra sair. Batimo pro bailão. Eu chamei ela pra sair. Batimo pro bailão. E ao chegar em casa, só deu eu e ele o colchão. E ao chegar em casa, só deu eu e ele. Bota o colchão no chão, bota o colchão no chão. Ela tem que mamar, mas não tem mingau. Ela tem que mamar, mas não tem mingau. Vai beber leite, vai beber leite de pau. Vai beber leite, vai beber leite de pau. Vai beber leite, vai beber leite de pau. Vai beber leite, vai beber leite de pau. Vai beber leite de pau. Vai beber leite.